Você está ouvindo a ZYW 297, Rádio Comunitária. Venha ver, FM 105,9, com estúdio próprio na Rua João Tomás de Aquino. Venha ver Rio Grande do Norte. São ouvintes.